perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza. Às vezes sou tentado, às vezes falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando e através do louvor ganhar mais e mais ar.